e 59 minutos. Bisteca bovina quilo 27,90. Coxão mole quilo só 33,90. Assim, assim, molho do quilo 28,95. Coxão duro quilo só 32,95. Coxão da asa de frango temperada quilo por apenas 13,65. Informe seu CPF a cada compra e aproveite suas ofertas exclusivas. Cadastre-se mais.miquelasse.com.br. Você está ouvindo a ZYK 553, 740 kHz, 1000 watts de potência, amplitude modulada, Rádio Cultura de Bariri, desde 1950, a rádio da cidade, Cultura, o amor de Bariri, orgulho de ser uma rádio 100% baririense. Rádio Cultura de Bariri transmite todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Santa Missa da Igreja da Matriz. Oferecimento: Automecânica do Bia, manutenção em todas as marcas de veículos, motor, câmbio, suspensão, tudo isso você tem com toda a experiência do meu amigo Bia. Rua João Lemos, ao lado do Dizezão. Telefone 3662-7135. Tela coleta, usina de açúcar e álcool, colaborando com o desenvolvimento de nossa cidade. Sorveteria Degel do amigo André. Sorvete de massa, picolé, sabores super diversificados. Jardim dos Morros e Rua Pedro Maturim, número 12. João, o azulejista. Acabamento em geral, pisos, azulejos, pedras, pastilhas, granito, né? E faz piscina também. Acabamento interno, externo. Vai fazer o acabamento? Ligue 991-79-9056 ou 991-49-8023. Rua Luciano Papaterra, 190. Vem aí, no Ponteio da Viola, é a música sertaneja tomando seu espaço. É o desfile dos poetas sertanejos. São os intérpretes levando a magia, a poesia e o romantismo da música sertaneja até você. Osório José, você e a música sertaneja. Juntinhos, até às 19 horas, na Rádio Cultura. Olha a hora, 16 horas, 3 minutos, estamos chegando e juntinhos ficaremos, eu, você, a música sertaneja. Até 19 horas, tocando o sucesso da sua preferência. Para interagir comigo, muito fácil, só ligar 3662-9191, acrescentar o ramal 1. Ou então interagir através do WhatsApp da Cultura, 981055582. 981055582. Locutor, o programa é minha, Osório José, direção geral, Sistema Beluso de Comunicação. Boa tarde para você da zona rural, da zona urbana, da construção civil, do comércio. Boa tarde para você que sai para trabalhar, para viajar, sai de Bariri. Que Deus proteja você sempre na sua viagem de ida, na sua viagem de volta. Que Deus proteja todos nós. A gente abre o programa com o Cacique Pajé, a força do coração. E do Sulino Marroeiro, chão caboclo. Vambora! Oh, que o coração. no conforto, mas me falta liberdade. No sertão do meu país, eu era bem mais feliz, bem distante da cidade. Cidade é joia, mas pra mim ela não brilha. Eu já estou indo embora, vou fugir dessa armadilha, vou voltar pra minha terra, elevar minha família. Quero morar lá no sítio, numa casa sem mobília. Vou trocar a poluição por ar puro do sertão. Oi, meu Deus, que maravilha! Quando termino a colheita, vou cultivar o meu chão e beber água da mina, me banhar no ribeirão e depois que desse sol vai ser a minha diversão. Aqui na Rádio Cultura, você pede e ouve sua música. Não caboclo chambezeiro, como sangue sertanejo, do caboclo brasileiro. E um que nunca tá cansado, está sempre preparado pra dar pão ao mundo inteiro. E um que vem da natureza, faz coringa de riqueza, que a ninguém nunca negou. Eu ando aqui a desconfiar que o sangue já tá bem fácil, um dia já te pisou. Caboclo chão pisado, pela faca desse caso, e o peixe é pra nação. Na trompinha não mega vira, pra que você é uma guarida, em sua vida meu chão. Chão caboclo pindernada, que também tem passarada, mata bem e plantação. Aqui dentro do meu peito, o cabo que foi feito num pedaço desse chão. Eu andei pela cidade, mas sentido na saudade, voltei aqui pra lutar. Ouvir a orquestra da mata, numa linda serenata, da passarada cantar. Eu sou caboclo, e que desse louco a pouco, senti o peso do sangue. Hoje entrei no campo a vida, sempre chega ao fim da vida, sem nunca ter vingança. caboclo brasileiro, quando minha guerra ser e minha vida chegar. Quero por isso pegar um abraço apertado e seu seio reforçar. E você também me diz tudo que eu tenho tão bendito, no meu sono de Brasil. Desde lá de serenada, forte a paz e sua mata, são caboclo brasileiro. Notícias da hora. Quem tem direito ao abono salarial do PIS no calendário 2020-2021 deve fazer o saque até 30 de junho. Da Rádio 2, Bernadette Brugiani. Quinta-feira da carne e bebidas, o supermercado Figurim com muitas ofertas para você. Confira algumas. Carne moída no clube de 7,95 quilos. Pistequinha suína 15,98 quilos. Linguiça BR no clube 11,98 quilos. Coxinha da asa temperada, pacote 10,98 quilos. Frango a passarinho no clube 7,98 quilos. Refrigerante Rede Paz 2 litros no clube 2,49. Cerveja Sub-Zero 350ml 2,29. Cerveja Itaipava 350ml 1,99. Cerveja Local 350ml 1,69. E tem muito mais. Vá ao supermercado Figurim. Eu faço suas compras através do WhatsApp 14981446982. Eles levam a maquininha de cartão até você. Preços baixos assim só no supermercado Figurim. E beba com moderação. Olha a hora, 16 horas, 16 minutos, frio, parada dura, cantando Distância Cruel. E o Tião Carreiro e Pardinho, saudade, me fez voltar pra dona Helena Fávaro, né? Ela tá mandando pra todas as amigas, pra Dorothy, pra Maria Mascari, né? Tá mandando pra Griselda, tá mandando pra dona Maria da Melhoridade, pra todas as irmãs, vamos atendê-la agora. Obrigado, dona Helena. Olharam todos. da Viola, Osório José e você, juntinhos com a música sertaneja, até as 7 da noite. Marcas de armações como Ana Hickman, Ray-Ban, Kipling, Boss, Polo, Ralph Lauren, Carreira e muitas outras. Lembrando que muitas dessas marcas em Bariri você só encontra na Fabrilens. E tem mais, lentes multifocais ou lentes especiais. Tem também toda a linha das maiores fabricantes mundiais, Exilor, Varilux, Roya e Zeiss. E aproveite essa super promoção de lentes multifocal exclusiva das óticas Fabrilens. Multifocal Varilux, compra por somente R$ 890 o par. Esse preço você só encontra na Fabrilens. Em Bariri, são duas lojas, na Cláudio Moro Barbieri, 638, e na 15 de novembro, 877. INSS Cred. Atenção, você aposentado e pensionista do INSS. Aproveite seu aumento de salário, seu empréstimo consignado ficou maior. Faça uma consulta em INSS. Olha que legal, a INSS está atendendo consignado pela prefeitura. Funcionários da prefeitura, fale com a Beth ou a Cristina. Você é aposentado do governo do estado, SP Prev, você também pode ser contemplado com empréstimo consignado em INSS Cred. Pro 7 de setembro, 1132, centro, em frente à Praça da Matriz. Telefone 3662-466. MS Crédito, seu crédito rápido e fácil. 27 minutos, João Mineiro e Marciano cantam Se Eu Não Puder Te Esquecer. Milionário José Rico, agenda lá de cara pra Griselda. Ela tá mandando pra Tereza, sua irmã, tá mandando pra Luciana, sua filha, o tio do seu genro, a Renata e a Aline, suas netas, tá mandando também pra Júlia, né, a netinha querida, um grande beijo pra Júlia aí, nós vamos mandar agora. E ela manda também pra Dona Helena Fábio, pra nós aqui da rádio, vamos atender. Mando uma estrela.